Não se trata somente de como eliminamos de forma imediata o mosquito. Se essa luta servir para aproximar as nossas relações de vizinhança, fortalecer articulações entre bairros e ações propositivas nas nossas associações, que assim o façamos. Que esse momento seja oportuno para pensarmos também nosso modelo de democracia representativa, a quem ela serve de fato e quais interesses representa. Enquanto ainda são candidatos, fingem conversar e entender nossas demandas. Mas ao serem eleitos e sentarem nas poltronas da burocracia para sugarem nas tetas do Estado, silenciam sobre tudo aquilo que faz da nossa luta diária um verdadeiro pesadelo. Cadê as obras da infraestrutura prometida? Canalização de esgoto? Coleta de lixo? Unidade básica de saúde? Como sabemos, para tirar o corpo da jogada, é a secretaria do governo jogando a batata quente para a prefeitura e a prefeitura mandando de volta para o governo do Estado. Eita! Bem cabe o ditado popular que nos diz: na briga do mar com as pedras, quem se... é o Siri. E bem sabemos quem é o Siri nessa jogada, né? Cabe assim, além de uma luta autônoma, a organização e mobilização popular para pressionar e retirar do Estado tudo aquilo que historicamente nos foi roubado e nos é negado.